Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Obras transformam zonas do Centro Histórico, Faceira da Cisterna, Baluarte do Príncipe e Parada do Castelo. São três zonas do Centro Histórico da cidade a transformar nos próximos meses. O objetivo é tornar Elvas mais acessível e atrativo aos turistas, bem como o acesso de pesados e meios de proteção civil a determinadas zonas. A intervenção da Casa das Barcas até à Parada do Castelo vai desenrolar-se ao longo de duas obras. Uma é referente à envolvente, onde está o mercado municipal, junto à muralha. A outra obra abrange o Baluarte do Príncipe, onde costumam decorrer os torneios do Festival Medieval. No que toca à Faceira da Cisterna, o objetivo é a requalificação da rua. Aqui vão existir novos sinais e semáforos para que pesados não se cruzem no ponto mais complicado da manobra. A rua em si fica com passeios ao nível do pavimento porque as habitações não permitem a colocação de lancins elevados. O percurso entre o Convento de São Paulo e a Faceira da Cisterna não prevê estacionamento, o que já acontece, mas muitos condutores acabam por estacionar na via. A segunda fase da obra começa em setembro e termina no final do ano. A requalificação do espaço entre o Baluarte do Trem e do Príncipe vai manter a calçada como está e permitir a circulação automóvel, sobretudo para passagem a autocarros turísticos. A intervenção na Parada do Castelo conta com algumas novidades. A obra vai criar uma escada e uma zona de rampa, aproveitando uma abertura existente na muralha. Vai ser criada uma nova zona de relva e árvores. O estacionamento vai encolher, mas serão criados lugares para residentes e serviços. E por falar em centro histórico, o espaço voltou a animar com a 12ª edição do Festival Medieval de Elvas. O evento decorreu entre 29 de junho e 1 de julho. Além das tasquinhas e tendas concentradas na Rua da Cadeia e Praça da República, houve também teatro de rua, jogos infantis, falcoaria, danças e workshops de artes e ofícios. Nuno Mocinha, presidente da Câmara de Elvas, disse que o Festival Medieval é uma forma de dar cor e atrair pessoas ao concelho, além de dinamizar a economia. No desporto, a despromoção do árbitro auxiliar José Braga ao segundo escalão de futebol levou Daniel Pina a abandonar em protesto a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. O presidente da Associação de Porto Alegre considera uma injustiça a não continuidade do árbitro na principal liga e referiu que não foi dos piores seis auxiliares do campeonato. Pior mesmo é o sal que comemos. De acordo com o médico Raul de Amaral Marques, os portugueses consomem em média por dia mais de 10 gramas de sal, o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Este excesso explica-se pelo facto de cada vez mais se comer fora de casa, onde aí os alimentos são transformados industrialmente com quantidades de sal excessivas. Sem dinheiro para realizar uma viagem de finalistas, um grupo de alunos da Escola Básica 2-3 da Boa Fé decidiu organizar um dia de atividades radicais na ajuda. O evento realizou-se na quinta-feira, 28 de junho. As atividades incluíram o paddle, canoagem, tiro com arco e rapel. O mês de junho chegou ao fim com a comemoração de São Pedro. Em Campo Maior, dezenas de pessoas rumaram à ermida de São Pedro. O arraial de 29 de junho teve a participação do grupo de cantares O Despertar Alentejano e do acordeonista Tiago Afonso. No que toca às marchas, a animação foi garantida pelas crianças do ATL da Casa do Povo de Campo Maior. O Museu Militar de Elvas vai ser palco de filmagens da Herdade, um filme realizado por Tiago Guedes. As cenas em questão passam-se na véspera do 25 de abril de 1974 e retratam a movimentação e preparação das tropas para o golpe militar que ditou abaixo o regime do Estado Novo. O filme conta com a participação dos atores Albano Jerónimos, Sandra Faloeiro e Vitória Guerra. A produção está à procura de figurantes do sexo masculino para participarem nas filmagens. Duas pessoas ficaram feridas após a colisão de um veículo ligeiro com um pesado de mercadorias. O acidente ocorreu na segunda-feira, 2 de julho, na A6, sentido Badajoz-Elvas. As vítimas ficaram com ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas. Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Vamos para os destaques desta semana no Diário do Sul. NER acolheu sessão de dinamização. Melhorar a gestão das compras nas empresas de Évora foi mote para uma sessão realizada no Núcleo Empresarial da região de Évora. A iniciativa foi promovida pela Associação Portuguesa de Compras e Aprovisionamento, que tem vindo a realizar seminários deste género em vários pontos do país. Viana do Alentejo solicita ajuda ao Governo a propósito do encerramento dos CTT, que está a lançar preocupação entre autarcas e habitantes na região alentejana. O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo afirmou que fala sem defender o interior, mas depois acabam por fechar os correios. Évora comemorou o Dia da Cidade e contou com uma cerimónia no Salão Nobre dos Passos do Conselho, onde atribuiu 3 medalhas. Este ano, os graciados foram o investigador Henrique Pina, o Juventude Sport Clube e o ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Évora, Francisco Monteiro. Salientamos também para o aniversário da Força Aérea Portuguesa, que celebrou os seus 66 anos na cidade. O ministro destacou a aposta aeronáutica e até apontou Évora como exemplo. António Costa marcou presença no Alentejo e disse que a Alqueva poderá atrair agricultores californianos. O primeiro-ministro afirmou que temos uma elevada área por explorar na zona do Alqueva. Com o novo Plano Nacional de Regadios, que vai ser alargado até 2022, as áreas de exploração podem atrair importantes investimentos no Alqueva, no centro e norte do país. O Palácio Dom Manuel entrou em obras para poder acolher o Centro Interpretativo de Évora. O projeto de requalificação prevê a transformação deste monumento e vai ter um investimento de 1,3 milhões de euros. Habitantes de Valverde poupam 300 euros anuais com o projeto piloto da EDP. A Vila Alentejana foi escolhida por ser representativa de comunidades com características semi-urbanas, as quais têm maiores probabilidades de ver a sua rede elétrica saturada em termos de capacidade de penetração da energia renovável. Agências de viagens não veem viabilidade no uso do aeroporto de Beja por operadores turísticos. O ministro do Planeamento, Pedro Marques, disse no Parlamento que o Governo e a ANA Aeroporto de Portugal vão desenvolver uma campanha junto dos operadores que oferecem pacotes turísticos integrados para usarem o aeroporto de Beja, sobretudo nos períodos de verão, quando a pressão sobre Lisboa é ainda maior. E foram estes os destaques desta semana no Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.